melhor não percebeu. Depois o que aconteceu? Só sobrou nós dois, agora é só você e eu. Só viajar, nem pego o passaporte, cê me leva pra qualquer lugar. Sem hora pra voltar. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar não há novela, o que a nossa é luz. E se cortar é luz, a gente faz jantar à luz de vela. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. A gente tem amor, a gente tá no lucro. Um pagodinho tá esquecendo, ouvindo um SPC, um funk. Eu e você, um dog e dois suco. Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos. É assim, dia de luta e dia de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar a uma novela, o que a nossa é luz. E se cortar a luz, a gente faz jantar a luz de velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs.